Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu tenho medo da velha da Gudeia. Aqui é o 3D e eu já fiz parte de uma lenda urbana. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. Eu não tenho a mais puta ideia do que seja a velha da Gudeia. Aqui é o Tucano e eu nunca sentei numa seringa contaminada. Aqui é a Zagal e o que eu quero saber é o seguinte: quem é o primeiro tenente Dyke do 1st Brazilian Squad in Warbird? Cara, que doido tirou isso, sua filha da mãe. Caralho. Caraca, tá bom, você, né? Tá demais. A Zagal se mudou, aí ele tá desenterrando um monte de coisa que tinha perdido lá pela casa sobre a minha pessoa. Só te chamo agora de primeiro tenente Dyke. Dyke. Eu vou explicar essa história depois. Eu tu sei. Sabe que... Eu sei. Sabe, né? Eu sei. Ah, então tá bom. Desculpa, jogava um jogo online de voo de Segunda Guerra, Warbirds, e o meu nick era Dyke, e eu achava irado esse nome. Aí uma vez um americano chegou, você sabe o que é Dyke? Eu falei, não, olha, Dyke é lésbica, sapatão. Eu fiquei tão arrasado, que eu era o primeiro tenente Dyke. Que pariu, que merda de vida, hein? Nada a ver com o assunto, o tema de hoje são as lendas urbanas, rapaz! Todos nós ouvimos, todos nós de alguma forma acreditamos em algum ponto de nossas vidas em algumas lendas ou não. 3D está aqui, né, para defender seus ideais, as lendas urbanas verdadeiras e contar a sua história de lenda urbana própria. Direto para os e-mails, canelada! Canelada! Canelada! Muito bem, nerds, vamos para os nossos e-mails e caneladas, muitas caneladas. Antes dos nossos recadinhos, falemos primeiro da nossa loja famosa internacional, Nerd Store, por que não? Internacional? É, você pode ir nela de qualquer lugar. Ah, é. Nós estamos com várias camisas, novas maneiras, e estão chegando mais dois modelos. Isso. À Nerd Store muito em breve. A gente dá alguma dica, Azaghal? Não. Não, nenhuma não. Dica? A única dica que eu vou dar é que as duas são muito fodas. Porra. E elas são tão fortes que eu não consigo me decidir e vou ficar com as duas. Que ótima dica. Não deixe de visitar a Nerd Store, está lá com vários action figures super irados, camisa Jovem Nerd, reposições vindo, série Military 4 do Todd McFarlane, que é muito irada, tá lá. Vai dar uma olhada na Nerd Store agora, nerdstore.com.br. Isso aí. Outro recadito, nós temos que falar sempre, até vocês não aguentarem mais, sobre o IBEST. É, exatamente. Por que isso, Jovem Nerd? Porque nós queremos títulos. Exatamente. Quando a gente pega um título e bate na mesa assim, ó. Tá. Eu quero que vocês imaginem, eu vou numa reunião numa agência de publicidade. Isso. Ou no escritório de um cliente. Exato. Você acha que eu vou levar só uma pastinha com três ou quatro folhas impressas do Media Kit? Exatamente. Não, meu amigo. Eu vou chegar e vou levar uma mala com todos os troféus do IBEST que eu tiver. E eu vou sentar na mesa de reunião e botar um de cada lado, assim. Tó, tó. Aí o Nerd pensa assim, porra, mas aí, o que eu ganho com isso? Você ganha o seguinte, o Jovem Nerd, sempre que cresce, ele apresenta novidades, coisas boas, coisas legais, divertidas pra você, né? Porque o nosso conteúdo é gratuito. Né? Você nunca vai pagar pra acessar o Jovem Nerd. Mas se a gente se der bem, o negócio cresce e o Jovem Nerd cresce e você tem mais diversão no seu dia. Oh, ei, que bom negócio, né, Zagal? É um bom negócio mesmo, né, cara? O cara não tá gastando nenhum centavo, é só criar um e-mail, obrigar as pessoas que ele odeia a votarem no Nerdcast. Exatamente, você vai lá no IBEST, tem o link aí no post deste Nerdcast, deste episódio. Isso, nós ganhamos bolas gigantes de metal de print. E Cadinho, queria agradecer a Jennifer Rodrigues, que mandou vários desenhinhos com ideias para camisas Jovem Nerd, que nós não vamos usar. Ah, não, desculpa. Não, não, mas foram criativos, foram bacanas, muito obrigado. Bacana. Foram bacanas, sério. Bacana é a palavra quando você não tem mais do que falar. cara, não, foram maneiros, eu gostei, eu queria agradecer a gente. O Nerdcast com o Milion Cortaz, você falou bacana umas 500 vezes, cara. É porque eu não tinha nenhuma intimidade com ele. Ou não tinha o que falar, né, cara? Ah, era tudo muito bacana. Mas obrigado, Jennifer, foi muito maneiro. Adoramos, achamos muito legal. Sabe o que é bacana, Jovem Nerd? O quê? O mapa que tem no site O Jovem Nerd. O mapa? Tem nosso mapa esquecido por nós, mas não pelos nossos usuários. Uhum. Estamos com mais de 7 mil. Sério? Na verdade, eu estou olhando agora, tem 7.308 nerds cadastrados no nosso mapa. Lá embaixo no site do Jovem Nerd tem um mapa mundi. Isso. E você clica lá e tem um mapa que todos os nerds se identificam. Para que a Skynet possa identificar os líderes da resistência primeiro, você vai lá e se cadastra e bota sua fotinho, faz parte da comunidade Jovem Nerd pelo mundo. Que site tem um mapa tão repleto de nerds cadastrados? Nenhum site. Nenhum. O que não significa nada também. Também não. Vamos lá, os nossos e-mails de vó. Aí, seus nerds, aqui é o Marcelo Rochard de Piracicaba de novo. Curti muito o Jovem Cast de Super NES, apesar de declarar a falta de vontade do Azaghal, foi bem divertido. Eu já tive um Turbo Game, outro clone de NES, lembram dele? E eu consegui vender, trocar por um Super NES, e quando eu consegui foi uma festa, cara. Eu vivia naquelas locadoras de games. Lembra que existia isso naquela época? Muitas locadoras de games. Quando achei uma lojinha ainda que tinha fitas de Super NES por 10, 15 reais, pô, era muito legal. Infelizmente fui burro, me desfiz do meu, mas o mais legal do Super NES é que hoje em dia, quem tem um pouco de conhecimento de internet, força de vontade, consegue achar aí fácil 400, 600 ROMs pra rodar nos emuladores e ter pra sempre os jogos preferidos e todos os outros. Pra desperdiçar um pouquinho mais as nossas vidas, né? Grande abraço pra vocês, sou muito fã de vocês. Um dia ainda vou ter minha legenda publicada no site. Dá uma força pra mim, Elotone. Falou, abração. Muito bem, meio de volta. Sempre, eu nunca escuto, finge que escutei. Muito obrigado. São demais esses ouvintes, parabéns. E sim, estamos aqui um Nerdcast após o nosso Nerdcast de Super Nintendo, super polêmico. Super caneladas. Que é o seguinte, Azaghal, eu realmente vou dizer que eu não fiquei inteiramente satisfeito com esse Nerdcast. Eu acho que os gamers, alguns, são muito istas, por um lado. Sabe, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e você não pode falar mal disso ou daquilo. Mas eu acho também que poderia ter dado menos caneladas. E no próximo Nerdcast de videogame, a gente vai chamar um editor de revista, um podcaster de game, um blogueiro de game, qualquer coisa, cara. Você sabe que o problema desse Nerdcast sobre games, assim, além do fato de eu cagar pra saber, é que nós tínhamos uma promessa de participação que não se consolidou. Tá certo. Agora eu vou contar. Agora eu vou contar. Quando a gente fez o Nerdcast sobre videogames número 12, foi o Nerdcast número 12, Azaghal. Ai, meu Deus. A gente deu lá as caneladas e tal, fomos superficiais, e aí o nosso amigo Holy Griever, ex-moderador do fórum, ele falou assim: cara, vocês vão me convidar pro próximo Nerdcast de videogame, só que eu não tenho computador bom, não posso participar. A gente esperou quase 100 Nerdcasts pra esse filho da p*** comprar um computador novo. Aí ele falou assim: agora eu posso participar. Aí pá, é isso. Ai, meu Deus, e ficou lá rindo. Milhões superficiais. Ai, ai, meu querido Holy Grail. Olha só, eu gosto muito de videogame. Eu sou um vidrado em videogame, cara. Eu só não sou muito informado. As pessoas falam: vocês não sabem nada de videogame, mas é que eu gosto tanto. Eu queria fazer um Nerdcast que todo mundo gostasse. Ai, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Eu vou fazer. Eu odeio tanto esse tema que eu não ouvi o Nerdcast sobre videogame. Muito bem, vamos lá, os nossos e-mails. Francisco, 26 anos, engenheiro eletrônico, Azaghal. Francisco, perdão. Estou escrevendo este e-mail para dar meus parabéns por um ótimo Nerdcast. No entanto, não posso deixar escapar uma enorme canelada do seu Jovem Nerd. O Mega Drive não era um videogame de 16 bits por possuir duas placas de 8 bits. Olha isso. Ai, meu Deus. É que sabe o que é, Azaghal? Eu sou um idiota que acredito em tudo que leio na puta paga da internet. E eu falo essas besteiras porque acredito. Vamos lá. Ele tem um processador de 16 bits, sim senhor, trata-se do 68K da Motorola. O meu processador utilizado nos antigos modelos de PDA da Palm. Ó, oh, você tinha um. Tinha. É um processador extremamente poderoso, dedicado apenas ao processamento gráfico. O Mega Drive também possui um processador de 8 bits, o Z80 da Z-Log, o mesmo modelo usado no Master System. Esse era dedicado ao áudio e ao resto do sistema. Manda em anexo, aliás, ele mandou em anexo um diagrama do Mega Drive pra dizer que não tá mentindo. Os nerds, cara. E o Super Nintendo, por sua vez, possuía apenas um processador de 16 bits. Whatever the Western Design, isso deixa tecnologicamente inferior. No entanto, vocês sabem que conseguir uma fatia de mercado não é apenas questão de tecnologia, mas de marketing também. Whatever, né, cara? Felipe Kenji Yamauchi, 17 anos, São Paulo, SP. Eu avisei por muitas vezes para não fazer esse Nerdcast. Até primeiro de agradecimento à Nerd Store, a melhor loja do mundo. Mas vocês fizeram mesmo assim. E do mesmo jeito que foi inevitável o Nerdcast, as inúmeras caneladas também foram. Olha aí. Agora aguentem esse gamer maluco aqui. Vamos enumerá-las. O Azaghal reclama que não entende por que o Sega Genesis veio com o nome de Sega Mega Drive para o Brasil. Ele quis dizer veio, mas escreveu feio. É do lado do V, o F, cara. Sempre é. Isso não é coisa de brasileiro, não. Simplesmente é o nome japonês do console. Também não explicou por que Mega Drive e Sega Genesis, né? A Lotone diz que a revolução do Super Mario World foi a bateria de save que vinha embutida no cartucho. Pois é, só que a revolução veio 5 anos antes, com The Legend of Zelda pro NES de 86. Tá certo, olha aí, é tão canelado. O 3D do F-Zero não é 3D, é um Ship Mode 7, que também está presente no Mario Kart, Contra 3 e Pilotwings. É um chip que permite redimensionar e rotacionar as camadas. É verdade. Ele também está presente no Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Mas esse é a próxima canelada. O Holy Grieber até falou sobre essa parada. É um 3D falso, um fake. Ele só rodava os pixels. Pra finalizar esse meio chato, existe sim Tartarugas Ninjas para Super Nintendo. E diga-se de passagem, é considerado o melhor de todos. Chama-se Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, jovem nerd. Lembra que você podia jogar os Foot Ninja contra a tela? É, eu lembro desse jogo, eu me expressei mal, eu disse que não teve o Tartarugas Ninjas do fliperama para o Super Nintendo, mas esse de fato teve. Glenn Riviere, 27 anos, Natal. Na leitura de e-mails do Nerdcast anterior sobre videogames, o Azaghal fala das iniciais do Rambo, dizendo que JJR só faltava o T de Troutman, né? John James Rambo. Faltava o T pra virar o quê, seu maluco? Espero que vocês não estivessem referindo às iniciais do nosso amigo J.R.R. Tolkien. Porque senão seria mais uma canelada e eu diria até em pé do ar. JJR, ele tá maluco, né? Ai, cara, tá vendo? Sabe, isso aí foi o meu letreiro de motel, sabe qual é? A gente vê o disco pra dor de longe, sai correndo, e quando chega lá é um letreiro de motel. Exatamente, foi Cafuso, ficou Cafuso. Fiquei, cara, achei que o Rambo tinha alguma relação com o Tolkien, me desesperei. Excelente. Leonardo Cruz da Silva, 18 anos, Andirá, Paraná, Curitiba, 1 milhão de coisas. Olá, nerd, gostei muito do segundo Nerdcast de videogames. Tá, toma aí, jovem nerd. Não. Foi muito divertido. Que bom que vocês têm a mesma linha de pensamento que eu tenho. Ou seja, precisa ler mesmo esse e-mail? Precisa, pô. Foi o cara que entendeu um pouco do... Que a nossa linha de pensamento que não levaram as coisas tão a sério. Quando o jovem nerd encarnou o Angry Videogame Nerd e começou a tecer comentários irônicos e um pouco ofensivos a games clássicos da Nintendo, reticências, frases sem sentido. Não, é porque ele continua baixo aqui, ó. Eu imaginei a cabeça do jovem nerd rolando e uma turba de nerds dançando em volta do corpo dele. Mas o pessoal não entende que o Nerdcast é totalmente sarcástico. Exato. E isso é uma brincadeira foda. E também reticências. Qual o problema de tirar sarro desses jogos? São apenas jogos, meu bom senhor. Olha só, eu tirei sarro do Donkey Kong, mas o Donkey Kong é um excelente jogo, cara. Só que eu tinha que tirar sarro porque se a gente ficasse o Nerdcast falando assim, ah, o Donkey Kong é muito bom, realmente. O fulano Metal Gear é muito bom, o Shinigami é muito bom. Sabe, não ia ter graça, né? Então o Azaghal, coitado, tava cansado com esse tirar sarro por ele. nos jogos. Tava cansado de tudo, do Nerdcast, da vida. Mas voltando aos videogames, eu estava lembrando de uma lenda dos videogames, que se você ligasse para o número que estava no verso da caixa do Super Nintendo Special Edition, o Mario em pessoa atenderia o telefone e lhe ensinaria a zerar o game. Aí, lendas urbanas. É, mais uma. E Final Fantasy é triste mesmo, mas senti falta de mais Chrono... Me explica isso, ó. Olha a frase, a sentença. E Final Fantasy é triste mesmo, mas senti falta de mais Chrono Trigger. Vocês não falaram que foi criado por Dream Team. Qual é o sentido da frase? Por um Dream Team que tinha até o criador do Dragon Ball desenho animado. Sim, mas o que tem a ver com Final Fantasy? Ele tá comentando Final Fantasy tem aquelas batalhas randômicas que eu tava... Entendeu? Pera. É, a frase dele é assim, ó. E Final Fantasy é triste mesmo, vírgula. Mas senti falta de mais Chrono Trigger. Tá falando de jogos de RPG, cara. Ele escreveu como ele tava pensando, né? Exatamente. Ele não traduziu pra gente, mas eu captei o pensamento dele. Deu pra captar. Ele diz assim... Bem, é isso. Espero encontrar o Azaghal em minhas andanças por Curitiba. Juro que não irei assustá-lo e vou pagar pra ele um churrasco lá na... Você edita, cara. Vocês não podem falar da Azaghal no mês que ele edita tudo que vocês falam. É. Daniel Ribeiro, 24 anos, Osasco, São Paulo. Eu estava vendo a emissora do Plim Plim na madrugada de sábado para domingo, no dia 8 e 9 de março, assistindo o programa Altas Horas com o nosso Serginho Grossman, Azaghal. Serginho Grossman que tem dente, você sabia disso, né? Começou. Não tem dente, cara. Lenda urbana. Pode ver, pode assistir, cara. Ele fala, é só goiabinha, não tem dente, cara. Que idiota, maluco. Aí ele resolve entrevistar uma moça, né? É aquelas pessoas da plateia, provavelmente. E ela teria que falar a história da vida dela. Sabe como é que é a plateia do Altas Horas, né? Aquele bando de gente comportado e quietinha. A minha surpresa foi quando a moça começou a falar. Ela disse que era filha de um militar e por esse motivo viajou o país inteiro. Estudou em 17 escolas e quase 23 dos 26 estados. Vai vendo. Aí a plateia começou a se ajeitar e perguntar. Conhece Tocantins? Conhece Amapá? Conhece Pará? A moça ia respondendo que sim, sim a todos. Até que simplesmente um grupinho de umas 20 pessoas perguntaram em coro. Você conhece o Acre? Cara... A pressão intracraniana se elevou ao extremo, pois nesse instante eu constatei que a teoria está mais conhecida do que imaginamos. Mas a alfinetada que faltava para a cabeça explodir aconteceu quando o resto todo da plateia começou a gargalhar insanamente com a pergunta complicada. Caraca. A moça retraiu e disse, conheço, mas não morei lá, só passei por lá. E logo desviou o assunto da conversa. Mas foi difícil manter a plateia calma. Logo percebemos que houve um corte na edição. Provavelmente eles cortaram todo o tempo em que a plateia delirava com a confirmação que existe algo de errado com o Acre. E é isso, ele diz que ele viu e não consegue achar na internet isso. E que a emissora provavelmente vai apagar essa fita da existência. Excelente. É, muito bom, cara. Então, se você faz parte, não faz parte, não se esqueça, você tem que ter a camisa Acre, você acreditar. Está chegando a reposição. O meu medo é essa reposição ser interceptada na estrada. É, isso é um problema, né? Não, cara. Temos que contratar uma escolta armada. Muito bem, voltamos para as lendas urbanas. Acre é uma lenda urbana. É um mistério. É um mistério. Muito bem. Vai ser sacana. Tenente Dyke, eu queria saber... Qual vai ser a primeira lenda urbana que vamos tratar nesse podcast? Não sei, cara. Eu só quero imaginar da onde que vem, da onde que nasce. Cara, na verdade é o seguinte. Um puto que não tem nada pra fazer imagina alguma coisa e resolve criar uma situação pra assustar o filho, ou então pra assustar os amigos. É, começa por aí. É porque lenda e mito sempre fez parte, né, da humanidade. Se um dia um cara, sei lá, bebeu demais, viu uma luz no céu, numa vila, essa luz vira o papo, vira um mito, sabe, alguma coisa assim. Você sabe o lance da manga com leite, né, como é que começou essa parada. Pois é, tem esses lendas urbanas de morte, né, cara, que você não podia tomar manga com leite que você morria. a história que eu ouvi é que pros escravos, na época da escravidão e tal, pros escravos não se alimentarem com mais nada, a não ser a lavagem que eles davam para pros escravos. Hoje chamamos de feijoada. É, exatamente. Um dos senhores de engenho inventou que, porque tinha, era muito comum você ter mangueiras nas grandes fazendas. E, logicamente, tinha gado. Uhum. Então, inventou-se essa lenda para os escravos não consumirem o leite da fazenda e nem a manga das mangueiras. Podia tomar leite, mas não podia tomar leite com manga. Mas podia comer não. manga, mas então, não podia comer manga com leite. É, eles não tomavam... É, eles faziam alternadamente, então, uma semana só leite e outra só leite, manga. Leite e outra só manga. Ou então eles amaciavam a carne da vaca que eles matavam com a manga, que tal? Ah, é, pô, e aí depois amaciavam a própria carne, né? Porque se eles matavam a vaca, eles morriam junto com a vaca, né? Provavelmente, chibata. Então se tira a conclusão que isso não é uma lenda urbana. Isso é campestre, rural. Rural. De fato, de fato. Mas sobreviveu até os dias de hoje, porque a gente ouve falar nisso, né? A minha avó insiste nessa verdade. A sua avó acredita e não come. Ela acredita. Ela não pode tomar o Häagen-Dazs de manga, né? Que tem leite. Coitada da tua avó, cara. Ai, filha da... Esse negócio de comer... Também ter essa parada, mas eu acho que isso tem um embasamento médico, porque é o negócio de você comer e tomar banho depois de almoçar, ou cair na olha piscina. Olha só, olha só. Qual é a dessa parada? Você não pode comer e ir fazer natação depois que... Você não vai morrer. Não tá entendendo. Se você fizer exercício após a alimentação, isso. Você tem uma congestão, isso é fato. Não, isso tá certo. Qualquer exercício, óbvio, você não pode fazer. Agora, você negócio de tomar banho. Tomar banho, você não faz exercício. Ah, porque aí vem a tia velha, a criança vai entrar na piscina depois de comer. Aí, ah, não pode entrar na água depois de comer, esse menino vai ter uma congestão. Aí, pronto. Não pode mais tomar banho. Não pode cortar o cabelo, porque molha. Depois do almoço, não pode cortar o cabelo. E por aí, e vai, cara. Não é isso, cara. Imagina também que os dentes desse moleque devem ser podres, né? Que não pode nem escovar os dentes depois do almoço. Presta atenção. O que eu ouvi falar era que você não podia alterar a temperatura do seu corpo muito depois de comer. Ah? E aí isso poderia causar uma congestão ou whatever, qualquer coisa assim. Esse negócio de mudar a temperatura não procede, porque é só falar, não pode tomar banho frio depois de comer. Não é, né? Banho em geral. Urbanas, todas eu não digo, mas a grande maioria das lendas urbanas são cautionary tales. São aquelas mentirinhas que seus, sei lá, os adultos contavam pras crianças. Essa lenda urbana que inventou não foi o pai não, cara. Foi o filho. Ó, não posso tomar banho agora que eu acabei de ocultar. Isso. Que lenda urbana nada mais é do que uma mentira, cara. Que você não tem como provar. Exato. Um amigo de um amigo meu me contou um negócio. Exato. Eu te falo, olha, pô, um amigo de um amigo meu me contou um negócio. Não, o primo. É que nem aquela fita do Pareto, do Dr. Pareto. Aquele clássico. O trote da Telerge. O trote da Telerge. Não, isso aqui foi meu primo que fez. Ele passava na escola. Sim. Porra, o cara era primo de todo mundo, maluco. De onde é que surgiu aquela merda? Ninguém sabe, ninguém sabe. Toca o trechinho aí do trote da Telete. 3268. Não fala nem recebe chamado. O pessoal uma hora atrás. É? Onde é que é esse telefone? Pergunta assembleia número 10. É que estranho, pô. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém? Não, mas hoje, amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? Hein, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Viado é tua mãe, seu Roberto. O que que há? Tua voz fina aí, porra. Tá direito, porra. Eu tô falando, se você maneira de você falar, você é empregado da Telérgia? Sou, claro. Mas não parece, tô te reclamando no telefone, você tá... Fala grosso, porra. Cara. Mas que filho da... Olha aí, veja você. Tá viado, hein? O chefe aí, seu... Tô na Telérgia, trabalhando, sem tu falar voz fina, porra. Sim, voz fina é tua mãe, seu filho da... Quer falar com o chefe? É assim que eu vou te arrebentar a cara, seu sacana. Quer chamar o chefe, sim. Pera aí. Ô, Paulo José, pega um viadinho aí. Que filho da p***. Você tem voz fina pra ser um viado? Paulo, é. Tem um moleque que atendeu o telefone aí, que eu tô reclamando um telefone, que fala que é um advogado. Ele disse, tem voz fina, parece viado. O que que tá acontecendo? É, grandes merdas ser advogado. Depois tudo advogado é viado mesmo. Ô, seu filho da p***. Olha. Da sua mãe, sua mãe. Seu mal criado. Diz a lenda urbana... que foi o Blue Hand e colocou a versão digital desse trote na internet. É, exatamente. Verdade. Que no arquivo original tem copyright, Blue Hand, copyright de quê, né? É. Tem umas lendas sinistras a ver com morte, ferimento, que é aquela lenda de botar gilete na maçã, que nego botava gilete dentro da maçã. Tinha que tomar cuidado. Eu não ouvi, não. Não, cara, tu... Essa eu realmente não conheço. Tem a clássica da seringa com AIDS, que botava no cinema, né? Isso. Você botava na cadeira do cinema pra você sentar, aí tinha um bilhetinho escrito, haha, você está com AIDS. É, era uma coisa assim, rolava essa história direto. É tipo, tem gente que jura que conheceu pessoas que pegaram AIDS assim. Caraca, que horror, cara. Juro que eu conheço uma pessoa sem rim, cara. Sem rim, né? Quando, né, descobriram o e-mail... começaram as lendas por e-mail. E uma das que eram mais recorrentes era essa lenda de que você tomava um drink e apagava, alguma coisa assim, né? E você acordava na banheira cheia de gelo com um bilhetinho dizendo que você estava sem um rim, que eles roubaram um rim seu e mandavam você ir pro hospital correndo. E você estava com dor e tinha uma cicatriz atrás nas suas costas. Se vocês não fossem me sacanear tanto, e eu tivesse bêbado, eu contaria uma história sobre Boa Noite Cinderela. Mas aí vocês vão começar a criar um monte de coisas em volta. Eu já sei. 3D foi no bar gay, tomou uma Boa Noite Cinderela, acordou sem dois dedos. Aí, já... aí acordou gritando as calças, não! O lance do rim, na verdade, não começou no Brasil. Essa história começou um e-mail que veio da Índia. Acho que foi uma coisa parecida, uma coisa do tipo um indiano que mandou um e-mail pra alguém nos Estados Unidos. Como é que tu sabe que começou com um indiano, seu maluco? Comecei. Conta aí a história do seu Boa Noite Cinderela. Eu não. Vai ficar registrado pra posteridade. Não, história. Conta aí. Tal, aí eu cheguei lá e falei, porra, eu quero o drink mais forte da casa. Aí o filho da mãe do garçom veio e me apresentou o kamikaze. Aí eu tomei, achei fraco, falei assim, se eu tomar 3, você me dá o 4? Drink. Aí eu, cara... Que papo de puta! É verdade, frase solta. Se todos os moradores de Copacabana derem descarga nos seus sanitários ao mesmo tempo, a população do bairro explode inteira. Do bairro não, da zona sul inteira. De Niterói você vai ver um grande cogumelo de água e merda subindo assim. Ouvi falar também que se todos os moradores descerem ao mesmo tempo, as pessoas ficam entaladas na rua, ninguém consegue. Ué, não tem uma outra lenda que se todos os chineses pularem, a rotação da Terra muda? Não, foi o World Jump Day que eles tentaram fazer. É, pra acabar com o aquecimento global. Eles queriam afastar um pouco a Terra do Sol. Vamos imaginar o seguinte... Os caras, vamos supor que eles conseguissem. Alguém calculou o peso direitinho pra saber quantos milímetros você tem que se afastar? Porque vai que eles afastam assim um metro e a Terra entra na era glacial. Exatamente. Isso era um risco. Parecia coisa de quem fica fumando maconha e vendendo marica, cara. Tu pulou a 3D, diz aí, tu pulou. Porra, eu tava bêbado nessa hora, você acha que eu lembrei? Porra, era as 8 horas da manhã, rapaz. As canetas Bic são sondas alienígenas. Faça um relatório, Tenente Dyke. Você nunca vê uma caneta Bic acabar, por exemplo. Quando a bateria dela tá acabando, ela se teletransporta de volta pra fonte, pra nave, mãe. Porque ela coleta todas as informações. Você não compra caneta Bic. Elas estão aí na sua vida. Mas você nunca foi lá e falou, me dá 5 canetas Bic. Nunca. E se você bobear, cara... Se você olhar em volta de você, cara, tem uma caneta Bic em algum lugar. Hoje mesmo, lá no escritório, eu tava falando sobre isso e a gente começou a procurar e, cara, não tem nenhuma caneta Bic, aqui nunca teve caneta Bic. O cara levantou o teclado e tinha uma caneta Bic diamante embaixo do teclado dele, que ele nunca tinha visto na vida. Eu até então, depois de conhecer esse relatório tão bom do Tenente Dyke... Eu achava que as canetas Bic elas eram apenas o topo do desenho industrial, mas me desculpe, eu estou errado. Como assim? Cara, caneta Bic é expressão máxima do desenho industrial, seguido logo atrás do Clips e do Eu discordo, eu acho que o Clips é bem em primeiro lugar. Que seja. Não vamos ficar, sabe, discutindo sobre tecnicalidade. Invenção simples e funcional que muda a vida de muita gente, é isso? Eu estudei com um cara que era neto do cara que projetou a caneta Bic. Ah. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acredito na lenda urbana que diz que as canetas Bic, ou elas vão para um universo paralelo, porque realmente eu nunca terminei a caneta Bic na minha vida. Ou daqui a, vamos supor, uns 1500 anos, quando a humanidade tivesse terminado, mais, uns 10 mil anos, quando os alienígenas vierem, chegarem no planeta, né, para descobrir o que, que houve, ou então, sei lá, por algum motivo uma raça inteligente chegar ao planeta, não vai ter sobrado nada, só vai ter sobrado as canetas Bic. Exatamente. Porque para pensar, na sua vida inteira, você já usou quantas canetas Bic? Umas 30, cara, 40? Não sei, mais. Pelo menos. Mais. Muito mais. Umas 40 Bics, pelo menos. 50, vamos fazer um número redondo. 50 Bics. Pra onde é que essas merdas foram? Pois é, cara. Você já viu a área que 50 canetas Bics ocupam? Meu irmão. Ainda assim, eu acho que é uma área menor do que a de um guarda-chuva. Caneta Bic, guarda-chuva, Clips e Barbie. Porque existe mais Barbie do que humano no planeta. Tem uma lenda que a Barbie virava a cabeça de noite, quando você não tava olhando. Não, tem uma pior ainda. A Barbie cozinheira via com os talheres. E as crianças que compravam essa Barbie acordavam com a faquinha grudada no pescoço, trincada no pescoço. Que isso, cara? Lembra do fofão com o punhal dentro? Exato. É, aquela criatura bizarra. Que tem testículos no lugar de testículos. Mas você tem que entender que o fofão por si só, cara, já é uma lenda urbana, né, cara? Não precisava ter punhal dentro dele. Cara, tem um saco na cara. É uma escrotidão. É muito escroto, cara. Vamos fazer um personagem depois da Cuca. O que é que a gente pode fazer? Pega um bicho escroto, coloca um saco na cara dele. Pariu, cara. Cara, quando você fala em Cuca, eu lembro de você jogando a Cuca no teu irmão no quarto. O fofão é uma aberração médica, que nem o Papai Noel, cara. Porque o fofão, duas bolas na cara. E o Papai Noel tem o saco nas costas, bicho. Olha, né, cara? A lenda dizia que o boneco fofão, que era grandão e super popular, continha uma adaga, um punhal dentro. Mas essa lenda tem um motivo plausível de ter nascido. Claro, para destruir os bonecos para se comprar mais. Não, era assim, dentro do fofão, isso várias fontes me confirmaram, inclusive um que diz que abriu o boneco do fofão para ver. O boneco do fofão, ele tinha uma estrutura de plástico dentro dele, que era cilíndrica e ela ia ficando mais fina. Entendeu? Como se fosse um picolé que segurasse a cabeça do fofão, entendeu? Não, você não está conseguindo se fazer entender. Um picolé? Cone, você quer dizer? Um cone de sorvete, é isso? É, exatamente. De plástico, né? Preto. E aí o que acontece? As pessoas apertavam o fofão e sentiam aquela parada lá dentro, né? E achavam que aquilo era de alguma forma, né? Uma faca, um punhal, qualquer coisa assim. Então... Eu conheço pessoas que acharam faca dentro do fofão. Ah, tá bom. É sempre assim. Mas elas falaram. Falaram. Sim. Claro. E dentro da Xuxa também, dentro da boneca da Xuxa também. Encontraram uma faca dentro da Xuxa. Aliás, a Xuxa é um objeto bem bizarro, né? De lendas urbanas. Ah, tem várias. Comprava mesmo já que Marie, a boneca, e fazia um ritual satânico em casa. Eu peguei uma música da Xuxa na internet, inverti no programa e mostrei pra todo mundo que ela fala uma frase bizarra. Não, então, tem de tudo, né? Tem naquela música Meu Cãozinho Xuxo. E, aliás, ninguém me tira da cabeça. Lembra de uma foto que era a capa da Manchete? O Xuxo assim, meio cabisbaixo, assim, com umas olheiras, cansado. E a Xuxa sentada ali olhando com aquele sorrisão. Me tira da cabeça, mas tudo bem. Vai, fala. Tá bem. A música Meu Cãozinho Xuxo, se você virasse, também tinha umas paradas sinistras. Ela falava: te levarei no mato, meu rei Exu, e vamos fumar, e tinha essas coisas. Não, e tem uma outra música da Xuxa também, que é a Inventei uma dança nova que vai fazer arrepiar. Você pegar a música, não adianta você cantar, tem que pegar a música. Você pegar a música e inverter. Aí, pirralhos, esse é o seu fim. Alma santa aqui. Se você for aí no post, tem um YouTube que tem a letra acompanhando. Mas isso, cara, é que nem aquele negócio do... O cara tossiu, o Dai Leon. Sabe, o cara tossiu, é a mesma coisa, cara. Você ouve um som maluco e você traduz qualquer coisa que você queira ouvir, né, cara? Não tem como. Isso aí é implicância das pessoas, mas é engraçado ouvir. Não teria tanta certeza. Pronto. Você sabe, Tucano, que como um militar, o Tenente Dyke não pode fazer, fomentar esse tipo de coisa, né, cara? Ai, que ridículo. Cara, eu jogava esse jogo no Windows 95, cara, pelo amor de Deus. Isso foi há muitos milênios atrás. Você agora é o reservista. Cuidado, se tiver guerra na Colômbia, é capaz de te chamar, hein? Existem as lendas que são mistérios, né? Que a gente estava falando aí, da Bic e tudo. Uma das lendas que tem mais versões é da loura do banheiro. Ah, eu já ouvi falar disso, rapaz. Ah, mas aí cada um adapta o que melhor lhe convém, né? Nessas horas. Quando era pequena, ela atacava em Cubatão. Mas você tinha que chamar a loura do banheiro, né? Você ia lá e chamava, ou ela aparecia. Eu sei que se você fizesse a mesma coisa que ela... Ela aparecia, porque a história que eu conheço, a primeira vez que eu vi, é que as pessoas que matavam a aula pra fumar no banheiro, a loura do banheiro aparecia e matava as pessoas. Matava? Caraca, matamos a charada, cara. Foi um inspetor, filho da puta. Filho da puta, filho da puta não, tava fazendo o serviço dele, rapaz. Ah, o serviço dele, né? Tu acabou de justificar todo o nazismo, né, cara? Não, rapaz, não tem... Que nazismo, seu maluco? Vocês estão tentando comparar um inspetor que tá tentando impedir que crianças fumem no banheiro com o nazismo. E pra mim é a mesma coisa. Tô maluco. Se ponha no lugar de um inspetor, Tenente Dai. Você tem o artifício de contar, inventar uma história que vai deixar a pessoa traumatizada. Exato. Porque a partir do momento que existe uma história de uma loira no banheiro, existe um filho da puta que tem uma peruca loira. Não, você acha que precisa de uma confirmação visual para o boato virar a lenda urbana? Não precisa, mas quando tem confirmação, meu irmão... Na terceira série, ia para Brotas, num acampamento da escola. Aí era assim, ficava, sei lá, uns 5, 6 professores, os animadores e 300 moleques tipo, uma fazenda com alojamento, tudo mais. Sempre tinha uma merda, cara. Da vez que eu fui... Chegaram e começaram dentro da casa, que era administração, que era no meio de um bosque. Eles lançaram um barulho de tambor. Aí ficava tum, tum, tum, tum, tum, tum. Aí a galera foi lá pra ver qual era do barulho, né? Uhum. Aquela ralhada toda indo pra lá. Aí no dia seguinte de manhã, começamos a encontrar pedaços de pano rasgado com sangue. Meu Deus! E cocares. E a galera começou a falar: meu irmão, tem canibais aqui em Brotas, cara. Cara, foram 4 dias sem dormir, cara. Ai, meu Deus. De manhã a gente ia procurar provas, né? Porque sempre tinha provas no bosque, lá perto do lago, alguma coisa assim. E de noite, era um perrengue que ninguém dormia, cara. Vagabundo chorando, pedindo pra ir embora, vambora. Ainda falava assim, cara, pode até ter, mas você acha que eles iam botar a gente numa roubada dessa, num lugar que tem canibais? Eu acho, eles não sabiam. Ai, meu Deus. Professor é foda, cara. Pois é, eu fui uma vez num colônia de férias chamada Pai ao Grande, e aí tinha a lenda da velha da Gudeia, que é, né, assombrava lá o acampamento e tudo, e inclusive a logomarca do Pai ao Grande, que sabe aquelas fogueiras que você faz, quando você vai comprar, faz uma fogueira pra prender um caldeirão em cima do fogo, você faz um, né, um X de madeiras, né? Que aí você prende. Uhum. Então tinha uma logomarca que era assim, um caldeirão e tal, e aí se você virava, tipo de Chapolin, sabe? Você virava de cabeça pra baixo e fazia a cara da velha da Gudeia, a parada, direitinho. O fogo era o cabelo, o caldeirão era a cara gigante e tal. E aí, beleza, aquela história, velha da Gudeia, whatever, que brincadeira sadia e tal. Tentamos entrar no porão de um chalé, morcegos pra tudo quanto é lado. Começou o primeiro terror, né? É, morcegos voando em cima da gente. Depois de uma dessas provas à noite, que o Tucano falou que tinha e tal, você saía com lanterna e tal, cara... O cachorro, que se chamava Ponto e Vírgula, porque ele tinha uma orelha comida, não perdendo a briga. O Ponto e Vírgula me aparece com uma pata de boi na boca. Cara, imagina as crianças olhando isso com a lanterna. Ah, tá! aquela música do Kill Bill, né, cara? E aí, quer dizer, Velho da Gudeia ficou marcada na minha vida, tenho muito medo até hoje. Cara, Petrópolis é uma cidade cheia de lendas urbanas, né? E eu morei lá até meus 19 anos. Tinha uma porra de uma lenda, tinha uma boate lá no centro, que tinha um cara, eu era muito pequeno, eu não me lembro direito de onde surgiu. Tinha um cara que era o galanzão, que era tipo boate, que só ia gente feia, mas sempre tinha um galanzão. Uhum. E que o cara pegava qualquer mulher que ele quisesse. Era o Boto. Só que aí... Não, pois é. Só que um dia foram tentar desmascarar o cara. E aí parece que pra sacanear o cara, arriaram as calças dele. E de repente saiu um rabo de demônio da calça do cara. O cara incorporou um demônio, virou um diabo, cresceu um chifre nele e saiu correndo pro banheiro. Aí o Jack Black lutou com ele, com rock and roll. I am complete. Aí o cara saiu do... Quando o cara entrou no banheiro, quando abriram a porta, a porra da parede tava queimada e tinha um rastro de coisa queimada, como se fosse um... Como se fosse o rabo do cara queimando o chão, assim. Aqui em Santos teve um crime que ganhou proporções nacionais. Foi o tal do crime da mala. Na década de 20, um coroa italiano matou a mulher dele, que chamava Maria Fé. Tava grávida de 6 meses. Aí ele não sabia o que fazer com o corpo, esquartejou a mulher, botou dentro de uma mala e botou num navio pra ir pra Itália. Só que quando ele tava embarcando, a mala pingava sangue, tá ligado? Deus do céu. Aí ele falou, é proibido vender ketchup pra Itália. Aí quando abriu a mala, tava lá os pedaços do corpo da mulher. Meu Deus. E aí hoje, se você for na porra do cemitério aqui em Santos, num dos cemitérios, tem lá a campa e todo dia de finados milhares de pessoas vão lá levar flores pra ela na campa dela, porque falam que ela faz milagre, que ela aparece. Meu Deus, sério? Olha, o bagulho é esquisitíssimo. Meu Deus, virou santa. Na boca do povo vira. Todo mundo via SBT. Então, todo mundo viu malditas aranhas gigantes, formigas enormes que vão matar todos, sim, a coisa, e, é claro, cocodrilo. Aquele réptil. Alligator. Alligator. Eu não vi. O que eu quero dizer? É uma lenda urbana que você compra um cocodrilo, que ele é uma coisa de gênio. Você, vou comprar um bichinho pro meu filho. Vou comprar o quê? Um filhote de cocodrilo. Cara, porra. Fala certo, que todo mundo vai achar que tu fala cocodrilo de verdade. Então, de qualquer forma, cocodrilo ou crocodilo que seja. Tá certo. Imagina o seguinte: você chega em casa e fala, meu filho, trouxe um bichinho pra você. Comprei um crocodilo pra você, bonitinho. Você vai ficar com ele mais ou menos uns 2 anos. Porque depois, essa merda desse bicho vai se tornar absurdamente grande e vai matar todos nós. Cara, que história é essa? Onde é que se compra crocodilo, cara? Interessa, tem uma feira de cães e companhia. É, aqui era você vai na feira e ganha um jacaré. Aí nego jogava na água, no vaso, descia, ficava no subsolo de Manhattan, aí virava uma merda de um bicho de 12 metros. O filme é mais ou menos isso, certo? É a lenda. Lenda urbana, não é? Isso. Eu me lembro, aos 3 ou 4 anos atrás, eu estava lendo, não me sacaneie, o New York Times. Tinha uma porcaria de uma chamada de um cara que foi atendido no pronto-socorro, sei lá de qual hospital, todo fudido, todo arrebentado, todo mordido, arranhado. Aí perguntaram, vem cá, o que que houve? Ah, os meus bichinhos de estimação me atacaram. Quais são os seus bichinhos de estimação? Eu tenho um tigre siberiano e um crocodilo em casa. Essa não é a parte mais foda da história, né? A parte mais foda da história é que os policiais foram na casa do cara e ele tinha um tigre siberiano e um crocodilo em casa. Num apartamento? Em Manhattan? É. Meu calcula, Deus. David, você consegue imaginar aquele apartamento que a gente ficou com uma merda de um gato de 350 quilos de músculo e uma valise de 500 quilos com 3 metros de comprimento? Meu Deus do céu, cara. Eu considero a parte mais foda da história que esse apartamento era de um quarto. Imagina. Isso é verdade, verdade. Que isso, cara? Puta estava que pariu. Cara, veja bem, estava no New York Times. Eu não sei se é verdade, eu não estava lá, mas foi publicado. Mas não era 1º de abril. Existem crocodilos no esgoto de Manhattan, isso é fato também. Não. Né? Começou. O que é lenda, que não foi provado até hoje, é que tem o famoso crocodilo albino. tem 20 metros e saiu na mão com o Wolverine, como a gente sabe. Tá ótimo. Sabe o que eu acho bizarro? Não é o cara conseguir botar um crocodilo e um husky siberiano no apartamento, nada disso. O que eu acho sinistro é o cara entrar e sair todo dia com quase uma tonelada de carne e ninguém achar nada de errado. Talvez ele desse aula particular, não entrasse com a carne, né? É verdade. Ele traz pro aluno. Não, não. E outro porém, se come uma tonelada, caga uns 800 quilos de tonelada. Imagina, que beleza, que bonito. Eu acho que essa história realmente confere, porque eu lembro que eu vi recentemente um quadro do Saturday Night Live com o Christopher Walken. E o cara vai fazer censo na casa dele, ele pergunta, quantas pessoas moram aí? Ele, é umas 80. Ele, 80? Falei, ah, você quer um número exato? Ele, é, então 3. Aí ele vai e no final ele mora com um tigre. Tem essa história do tigre, dele morar com um tigre, uma coisa e tal, cara, muito engraçada, é verdade, olha, confere. Como é que o cara contrabandeou um tigre... Ah, cara. Mesmo filhote, não é um troço que você bota na mochila e leva. Claro que bota. É, bota. Bota uma porra de um gato de 25 quilos numa mochila. Não, cara, mas olha só. Ele pode ter arranjado esse tigre pique filhotinho, deu uma anestesia no bicho, meteu a camisa do Busch Gardner e voltou pra casa como se tivesse ido tirar férias em Orlando. De mochila. Que ótimo. Brincadeira do copo é uma lenda urbana, não é? Não é. Não? Eu não nunca fiz nada disso. Eu não me meto com o sobrenatural, tenente. Aliás, a lenda urbana que eu participo tem a ver com essa coisa aí. Acender vela de frente pro espelho, não faço nada disso. São verdades, o copo se mexe, o compasso se mexe, a brincadeira do compasso. Não repito o Beetlejuice 3 vezes. Não, mas olha só, é porque sempre tem a história de, ah, o meu primo explodiu o copo na mão dele, tararau. E nunca aconteceu, de fato. Né? Veja bem, eu nunca brinquei com essas coisas, porque também não me meto com o que eu não consigo entender. Isso agora, não é brincadeira, tem... isso é sério, gente. Pois é. Peraí. Senhor K, quer dizer então que você não tem namorada, é isso? Embora eu não entenda, eu ainda tento, entendeu? Mas tem coisas que você deve evitar. Tem coisas que o bom senso diz que é melhor evitar. Bom, que sei. Mas o que acontece é o seguinte: um amigo meu, não vou falar o nome, porque de vez em quando a pessoa ouve, né? Ele disse que brincou uma vez na brincadeira do copo quando era criança e o copo explodiu no teto. Ai, meu Deus. Embora ele seja uma pessoa que é claramente o mais próximo de um psicopata que eu conheço, entendeu? Certamente é a pessoa mais certa de cometer um ato tresloucado. Não teria por que ele mentir sobre isso pra mim. Eu prefiro acreditar que é uma lenda urbana porque eu nunca vi. Posso contar os meus relatos? Então, na época de escola, sétima série, mais ou menos, a gente viu aquele filme lá, o Ouija, que era da tábua, né? Enfim, o cara mexia a tábua e conversava com os mortos. E aí a gente começou a tentar brincar, só que ninguém tinha a tábua e alguém veio com a infeliz, cretina ideia. Ah, mas eu conheço a brincadeira do compasso. Uhum. Quem tinha coragem de botar o dedo lá no compasso, né? Que você faz uma roda, escreve as letras, um sim, um não, sei lá, entrada e saída, né? Uhum. Não me lembro direito como é que é. Só que ninguém tinha coragem. E aí, logicamente, o aleijado falou, tá bom, eu faço. Aí eu botei o meu dedinho lá no compasso. É um sujeito macho mesmo. Tem só meia dúzia de dedo e ainda arrisca um no compasso. Eu botei o meu dedinho. Estamos lá já, 2 minutos e nada do compasso se mexer. Aí o compasso, de repente, vai para o símbolozinho da entrada. Aí ele, para, Afonso, para com isso. Eu não tava fazendo nada. Alguém pergunta, quem é que tá aí? Aí o compasso dá uma rodada na minha mão e começa a apontar por umas letras. O nome do sujeito era Peuja. Peuja? Não sabia escrever, né, cara? Resumindo a história, era um morador da casa, porque era uma casa antiga, que inclusive foi a casa onde foi filmado o primeiro Bonitinho Mais Ordinária. Olha! É um lugar carregadaço, né, cara? Carregadaço! Se você tiver aí, me prova. Quebra aquele fandango. Aí tinha um fandango no chão, falando, pá! Que mentira, cara! Que fandango! Que cara, que história! Cara, não é mentira! Quebra aquele fandango! Que historinha, cara! Vamos lá, quando eu tô sem fazer nada, sabe o que eu faço? Eu faço corrente. Não precisa. Você não precisa me dizer isso hoje. Ai, tô filho. Eu sei disso pelo menos há uns 10 anos que você faz corrente. Você faz corrente, seu filho da p. E não é pela internet, não, cara. Por carta? É por carta. Ah, falando... Eu já recebi uma corrente desse cretino, cara. Só três pessoas quebraram a corrente. Um duque na Alemanha, cujo corte foi decapitação. Uma freira na Espanha, que morreu afogada. Ai, meu Deus. Essas correntes são um inferno, cara. Isso é pior que spam. Na minha época de colégio, tem uma época que a gente descobre as coisas, aí descobriram as correntes. Né? E aí tudo era, nossa, eu recebi uma corrente, eu tive que passar uma carta de corrente. E aí um amigo meu foi zoar e fez uma carta de corrente sinistríssima. Uhum. E jogou no play do prédio dele. Uhum. Alguém achou a carta, ele leu e ficou, sabe, boladaço, né? Caralho, olha a carta, tem que passar a corrente de não sei o que lá. Aí outra pessoa pegou a carta e falou, pô, mas o cara escreveu não sei o que errado, tinha alguma palavra escrita errada. Sim. Aí o irmão desse meu amigo, puta, meu irmão, é muito burro mesmo. Ai, meu Deus. Isso na época tem boa graça. Eu imagino, né, cara? Eu calculo. Não, falando em corrente, aquelas porras que a gente recebe sempre é do aumento seu pênis. Alguém já, cara, tentou fazer os exercícios? Isso não é corrente, cara. Isso é propaganda. Eles têm um público-alvo. Mas só pra você ver. Funcionados recebem, cara. O 3D recebe essa porcaria e repassa. Quem acha que é corrente? Eu recebi uma vez que falava que é da sua vida sexual, né? Se você não repassar a sua vida sexual, não iria pra frente. Eu, na época, estava com a minha autoestima baixa. Podia ser pior, né? Sua vida sexual podia ir pra trás. Tem coisas que você é testemunha ocular, você jura pra todo mundo que aconteceu, mas ninguém acredita e acaba virando lenda urbana. Um dia eu tava indo pro colégio, pro Andrews, ali no Botafogo, e uma coroa foi tentar atravessar a rua, fora do sinal, né? Fora da faixa. Cara, veio um escort, levantou a velhinha, levantou ela uns 3 metros. Quando ela caiu, passou uma Kombi em cima dela. Que isso? Aí fez tipo lombada. Plum, plum. Aí a velha levantou e começou a procurar a sandália dela. Ah, minha sandália! Cadê minha sandália? É isso, velha, cara. Juro por Deus, cara. Eu contei isso pra todo mundo. Só 3 pessoas viram, assim, que eram do colégio, né? Viram isso. A gente contou pro colégio inteiro. Cara, pra quê? Era um recreio, assim, durante um ano foi... Sandália! Ai, minha sandália! Fumado, bicho. Quem acreditou? Ninguém, cara. Ninguém. Essa é a primeira vez que eu conto essa história em 10 anos, cara. Meu Deus. Porque eu fiquei traumatizado que ninguém acreditava. Ninguém acreditou. E vão continuar não acreditando, né? Ah, é. O que mais me indigna, que eu sei que é verdade, e as pessoas não acreditam. Acreditam. Agora, o pouso do homem na lua, eu sei que é mentira, e todo mundo acredita, cara. Todo mundo acredita. Tenente Dyke, por um acaso essa lenda urbana que diz que se você se masturbar em excesso, sua mão tem pelos, procede? Entendi, tá perguntando pra mim. Tá bom. Cara, eu vou te falar que eu não estaria digitando agora se você fosse verdade. Tinha uma outra que cresciam as pedrinhas no bico do peito. No mamilo. Dia. No mamilo? Eu tenho duas agora, eu tenho 3 mamilos. Isso chama-se ginecomastia. O que que é? Exato. Ginecomastia, as bolinhas no mamilo. Acontece na adolescência, né? Certo? Com quem toma esteroides anabolizantes e afins. O Bob, Robert Paulsen, do Fight Club. Ah, sim. Ele tem, mas no grau mais foda, né? É, exatamente. Ele não tem tetinhas, ele tem tetões, cara. Então, chama Beach Tits lá nos Estados Unidos. Tem as lendas urbanas que são as historinhas da carochinha, né? Que, por exemplo, aquelas histórias que você ouve de diversas fontes dizendo que foi com um primo meu e tal, não sei o quê. Tema sinistra, pregos no tobogã. Cabeça de prego? Cara, não, que nego prega de baixo pra cima no tobogã. Isso. Ah, tá. Desce. Ah, só que você rasga todo. Então. Ainda bem que eu sempre descia de joelho, cara. Mas olha só, por exemplo, uma dessas historinhas da carochinha é aquela do cocô na pia. Vocês conhecem? Eu acho que eu conheço. O cara foi... Todo mundo... Cara, sério, umas três pessoas já falaram que aconteceu com um primo meu, com um amigo meu. Ah, eu sei que história é. O cara vai... na casa da namorada pela primeira vez. Aí o cara isso. Dá uma caganeira, né, um revertério lá, que o cara tem que correr pro banheiro. Aí ele, onde é que tem o banheiro? Onde é que tem o banheiro? Ah, é aqui, aqui. Aí ela, o cara entra no lavabo. E lá, não sabe, só tinha, né, um vaso sanitário e nada, né, papel e tal. Não, calma aí, o cara se desfaz, quando ele termina, que ele olha pro lado, não tem papel higiênico. Uhum. Tipo na Índia. Não, não, não, não, não. Era o seguinte, ele entra e ele ouve falar que não tem... Alguém grita, o banheiro, a descarga não tá funcionando. Olha só, o cara entra, se caga. Ele vai dar descarga e a porra do vaso tá quebrado. Além disso, não tem papel higiênico. O cara vai lavar a bunda na pia e não tem água. E aí, pra finalizar, ele limpa o rabo com a toalha. Não... A versão que eu conheço... Cara, isso aí é de um filme, né, cara? Não, não. É do Ben Stiller. Não, mas é isso aí. Então, é uma variação dessa lenda. O cara, a versão que eu conheço, o cara acaba se desfazendo na pia, porque não podia no vaso, que alguém gritou. Ele falou assim... ele falou assim, vou na pia, porque aí depois eu ligo, e aí o negócio tá todo líquido mesmo, vai embora, né? E aí, não tinha água na pia. Aí o cara, porra, que eu vou fazer? Aí ele pega o cocô, que nojo. Ai, meu Deus! E passa na cara! Deus do céu! Tomara que isso seja uma lenda urbana. E ele abre a porta e sai gritando: eu sou maluco, eu sou maluco! E vai embora e nunca mais vê a mulher, sabe? Tomara que seja uma lenda. De várias fontes diferentes, já ouvi. O cara já me contou isso por e-mail, que aconteceu com o primo eu. Conta, é inacreditável, cara. O Antônio tem muitas fontes, sempre aconteceu. O cinema também gerou algumas lendas, né? Vou falar rapidinho delas. Por quê? Uma que eu, o idiota, que acreditou. Na época que ela saiu, o episódio 1, vai ter muita gente lembrando disso. Tem uma lenda que todas as cenas de efeitos especiais do episódio 1 saíram borradas. E que se ia atrasar o filme. E o caraca, cara, eu tô a minha vida inteira esperando por Star Wars, episódio 1. E agora acontece isso, borrou tudo, que merda. Eu não conheci essa lenda, mas venhamos e convenhamos. Se tivesse saído borrado, que eles fizessem de novo, porque aquele filme é uma merda. Concordo que os efeitos especiais são poderosos. Aquela batalha de robôs é muito legal, mas o filme não, não é legal, mostra. Não, cara, batalha de robôs não é legal, robozinhos andando, é legal, é legal. Bruxa de Blair foi uma lenda urbana bem sucedida até, né? Foi, na verdade, uma ação de marketing, né, que virou lenda. Ah, e o Três Solteirões de um Bebê, que aparece um garotinho que morreu na batalha, que entre as cortinas. O Pad chegou uma hora que eu fiquei passando devagar pra ver na época do VHS. Cara, eu me cagava. E tá lá. Dava um cagaço lá, do cacete. Não, e o tá Fantástico lá, tá lá. Rendeu essa história no Fantástico pra cacete. Ah, o que não rende no Fantástico, né, cara? Também. Ah, eles inventaram a história que foi um menino que morreu no set. Lá no apartamento. Não, no apartamento. No apartamento. Que eles filmaram. Depois eu lembro que eles tinham descoberto uma solução que era um pôster em tamanho real do Ted Danson. Isso aí é porque eles sempre camuflam a verdade. Tem uma festa que eles dão no, durante o filme que tem um monte de tipo totens assim, de pessoas famosas, como se as pessoas famosas estivessem dentro da festa, que esconderam atrás da cortina quando arrumaram e ficou lá. Ficou lá, do Ted. Ainda em Star Wars, vocês ouviram a lenda do Save Him Father? Save Him Father. Cara, eu acho que sim, mas eu não lembro. É uma coisa que arrepia você. A gente, moleque, né, adolescente, ouviu uma história de que o Darth Vader poderia ser pai do Han Solo também. E o Han Solo era irmão do Luke e da Leia. Ah, o incesto. O que... o que confirmava essa lenda, né? Confirmava. No Retorno de Jedi, na hora que o Darth Vader pega o Imperador e levanta ele tá matando o Luke, ele pega o Imperador pra jogar ele, né, no buraco. Uhum. Nessa hora, o Imperador tá berrando e aí você escuta uma voz gritando assim: Save him, father! Que seria falando salve-o, pai, né? Salve-o, pai. Seria o Han Solo, a mente do Han Solo, gritando pra ele salvar o Luke, dando pra... Salve ele, pai. E aí, cara, aí a gente pegou, viu isso? Pegou a fita e botou. E você escuta ele falando Save him, father, direitinho. É assustador, cara. A gente ficou várias noites repetindo isso pra todos os amigos e todo mundo assustado. Ah, eu vou fazer isso agora. Toca aí o Save him, father, que é assustador. Ai, cara, mas não é, cara, né? É aquela coisa do disco da Xuxa, né? Você escuta o que você quiser, é um monte de som maluco. O nego cara, fez se isso fosse de verdade, eu ia falar que o Jorge Lucas é realmente doente. Talvez fosse aquele cara que fica falando no vozerio, apalpa minha naba caso possa. Ele podia ter infiltrado lá e falou. É verdade, é verdade.